caso de impacto, que muitos de vocês podem vomitar depois de ouvir ela, alguns podem chorar, se tiver abalado, sem proteção. Isso foi o que minha mãe disse quando eu nasci. Meu Deus. Ai, ai. Então lá vai. Escolhi ninguém de ninguém. Eu achei que ia vir uma bomba. Falou, galera. Falou, galera. Valeu por comparecer aí. Até a próxima.